Curso Livre Caipira Tech Lab. Oiê, eu sou Cintia Mendonça e este é o podcast do curso Caipira Tech Lab. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Estamos em novembro de 2021 e essa segunda edição do curso oferece uma programação formativa organizada em 4 módulos: Construção Social de Mercados, Agricultura e Mudanças Climáticas, Agroecologia e Finanças, Arte e Comunicação. Nesse episódio, iremos ouvir a aula aberta do módulo 3, Agroecologia e Finanças. Nela, ouvimos sobre gestão e arranjos econômicos com a Indiane Rubenich, que é integrante da Copan, Cooperativa de Produção Agropecuária de Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul. Olha, durante essa aula, talvez vocês sintam a necessidade de acompanhar a fala da nossa convidada acessando as imagens das quais ela faz referência. Então, nesse caso, vocês poderão acessar o material da aula aqui mesmo no nosso site. Aproveitem, boa aula para vocês. Boa noite, pessoal, participantes do curso, quem estiver assistindo. É uma alegria estar aqui novamente, né? Ano passado já tivemos essa parceria com as meninas. E, enfim, estou aqui para apresentar um pouco, né, a nossa experiência da cooperativa. Eu quero apresentar primeiro para vocês um pouco, né, do que é a cooperativa, do histórico dela, para daí a gente chegar, né, nas questões de gestão. Enfim, é um prazer estar aqui e espero que gostem e façam perguntas. O que eu souber responder, eu vou responder. Eu tenho uma apresentaçãozinha para compartilhar, para tentar mostrar um pouco. Eu sou a Indiane, né, associada da Copan desde os meus 16 anos e hoje trabalho no setor administrativo da cooperativa e auxilio nas questões de gestão, principalmente. Então, o que é a Copan? A Cooperativa de Produção Agropecuária Nova Santa Rita. É um coletivo de pessoas, né, de assentados. Aí eu trouxe um pouco a localização para vocês terem uma noção mais ou menos onde a gente se encontra, né? É muito próximo de Porto Alegre, da capital aqui do Rio Grande do Sul, cerca de 40 minutos, né, da capital, no município de Nova Santa Rita. Aqui nesse espaço, né, onde foi fundada a cooperativa, as famílias tiveram um histórico de luta anterior. Ficaram acampadas desde 1989 e 1994. Então, foram 5 anos embaixo da lona preta, no acampamento, com muitas lutas, jejum pela terra, marcha, né, pela conquista dos assentamentos. Enfim, foram 5 anos de muita luta, até chegar aqui a esse espaço onde é hoje, né, onde se consolida a cooperativa, que foi no ano de 1993, mas o assentamento saiu no ano de 1994. A cooperativa, ela já inicia a sua formação no acampamento, né, com as famílias que eram muito próximas, muitas da mesma família ou vizinhos no espaço onde moravam. Famílias oriundas do norte do estado do Rio Grande do Sul, descendentes de italianos, alemães e também famílias do noroeste do estado. Essas famílias se juntaram no acampamento e tiveram desde dessa época, a intenção de, quando chegasse na terra, conquistasse o lote, formar uma cooperativa coletiva, que tinha essa inspiração nos modelos de Cuba, né, um modelo cooperativista como um todo, mas formar uma cooperativa coletiva para poder sobreviver no campo, né, que as condições dificilmente são favoráveis, né, para pequenos agricultores. Então, chegou no assentamento, começou a organicidade, né, do como que seria feito. Então, as famílias juntaram quem tinha vontade de formar um grupo coletivo e juntar os seus lotes. Então, hoje, tudo é um grupo só, não tem divisão de áreas por famílias. No assentamento foram assentadas 100 famílias, hoje 29 é que fazem parte da cooperativa, 29 que tem a sua área coletiva. desde sempre também, desde a época, né, do acampamento e até na chegada aqui no assentamento, se optou pela questão da agroecologia. Não conseguindo desde o início, né, porque é pela precariedade, mas se trabalhou com hortas orgânicas, fazendo feiras devido à proximidade com os grandes centros, né? E depois acabamos abandonando a horta, mas iniciando outras atividades também de forma orgânica. O que, que é a Copan hoje, né? Para apresentar um pouco para vocês, essa é uma foto aérea, né, do que é a cooperativa, como ela está mais ou menos organizada. As casas em Agrovila, uma casa do lado da outra, ao redor de um pomar, e a parte das indústrias e prédios de produção, administração, enfim, tudo próximo. A cooperativa, ela tem como missão, com base no trabalho coletivo, fruto, né, dessa luta pela reforma agrária. A missão é produzir alimentos saudáveis, respeitando a natureza e promovendo a justiça e responsabilidade social, demonstrando que outras formas de organização socioeconômica são possíveis, garantindo a qualidade de vida, geração de renda e a valorização humana. Nós optamos por não usar o termo também visão, né? Missão, visão, valores, e usar o termo, ao invés de missão, sonho coletivo, porque é um sonho coletivo de muitas pessoas. Então, o nosso sonho coletivo é, como uma organização que é social e também econômica, sonhamos com um mundo mais justo e igualitário. Buscamos alcançar esse sonho a partir das nossas relações internas e com a sociedade, com base na organização coletiva do trabalho, da vida e da validação da conquista da terra, na oferta de alimentos saudáveis e de qualidade, lutando pelas transformações sociais e pela continuidade dos jovens no campo. Como valores, a questão principal é da cooperação, o trabalho e a gestão coletiva, a intercooperação com outras cooperativas, também solidariedade e igualdade, o respeito e a valorização do ser humano e a sua individualidade, responsabilidade social e comprometimento com a sociedade. Então, a cooperativa hoje, como eu comentei, são 29 famílias associadas, fundadoras, né, da cooperativa. Atualmente, somos em 80 sócios, porque essas famílias têm associados que é o homem, a mulher, os filhos, né? Lá em casa, por exemplo, eu, meu pai, minha irmã, somos associados. E destes 80 associados, atualmente, hoje, 50% são jovens, que seria de 16 anos até 30, 32 anos. Mulheres ainda somos a minoria, né? 34 mulheres e 48 homens. A Copan, ela se organiza em setores de produção e também a serviços administrativo e outros serviços. Vou mostrar um pouco cada um. Então, a produção leiteira, hoje nós não temos uma grande produção leiteira, são em média 36 vacas, um plantel de 110 cabeças, entre novilhas, vacas secas, né, terneiros, que produz mais ou menos 13 mil litros de leite por mês. Esse leite é vendido em natura para uma outra cooperativa parceira, não passa por nenhum processo de industrialização. Essa atividade do leite também é uma atividade desde o início do assentamento, porque as famílias foram ganhando uma vaca de algum parente, dos pais que tinham, e também para poder alimentar as crianças que tinham no início do assentamento. Essa é uma atividade que a gente considera mais como social do que econômica e que se mantém até hoje. Também temos a produção suína, que é também desde o início. No início, a criação ao ar livre, depois fomos ampliando a produção e confinando. Atualmente são 200 matrizes produtoras, né, de leitões, que dá um total de 4.600 cabeças de suínos por ano e 5.700 suínos nascidos, né, leitões. Isso ao longo de todo ano. Essa produção, essa atividade, ela é principalmente para suprir o nosso frigorífico, que a gente tem um frigorífico de abate de suínos, que é o frigorífico atual, no qual a gente abate cerca de 400 suínos por semana. Essa atividade já existia um prédio antigo aqui na fazenda, que era um abatedor clandestino, que depois a gente melhorou e ampliou a estrutura, e desde 97 que segue funcionando até hoje. Mas é basicamente a comercialização de carcaças, que é metade, né, do suíno, alguns cortes e miúdos. Essa atividade hoje supre cerca de 45% da mão de obra da cooperativa. Só que esse frigorífico, ele foi se defasando ao longo do tempo, né? A estrutura, o espaço físico já não era suficiente também para melhorar a produção e a comercialização. Essa é uma atividade que a gente entrega principalmente para mercados diretos, mercados chamados convencionais, né? Que são mini mercados, açougues, restaurantes. Então, são vendas diretas. Com essa defasagem da estrutura do abatedor atual, em 2013 começou a se buscar alguns projetos, mas iniciou mesmo a construção do novo abatedor em final de 2015 e início de 2016. Então, já se vão 5 anos construindo uma nova estrutura, porque se avaliou que não era viável, né, melhorar a estrutura atual, não tinha espaço físico, então a melhor opção seria construir um abatedor novo. Então a gente optou por construir uma nova estrutura para abater tanto suínos como bovinos e também ter a parte da agroindústria de embutidos, defumados, curados. Então, a gente está na finalização desse projeto e pretende iniciar as atividades ano que vem. Também temos a produção do arroz orgânico. O arroz orgânico, ele começou, quando as famílias foram assentadas nessa área em 94, são famílias oriundas da região norte e não sabiam o que plantar nessa área, plantaram milho, que era tanto para vender o grão e para silagem para as vacas, só que uma área de banhado que não é própria para esse tipo de produção. Então, fizeram um empréstimo, tiveram uma dívida por um bom tempo, para daí no ano seguinte entender que essa área era uma área de produção de arroz. Então, eles tiveram que aprender a produzir arroz, né, com poucos recursos, sem nenhum maquinário, mas foram lá e aprenderam a plantar arroz, só que também no início era o arroz convencional. Só que como essa não era uma prática, uma filosofia, né, da cooperativa, produção de arroz convencional, a partir de 98 começou os estudos e com o auxílio técnico também a produção de arroz orgânico. Então, entre 98 e 99, a gente começou a produzir arroz orgânico e entregar ele também de forma como um arroz convencional, mas era um arroz orgânico. Atualmente, a gente planta cerca de 287 hectares de arroz orgânico, tendo arroz agulhinha, que é da mesa diária que a gente consome, e também o arroz cateto, que ele é um grãozinho mais curtinho. Essa produção é um pouco menor, a principal é do arroz agulhinha. Com essa produção do arroz orgânico, também surgiu a necessidade de se ter uma agroindústria para beneficiar esse arroz, porque as famílias, tanto da cooperativa como as famílias assentadas, quiseram começar a produção do arroz orgânico, mas não tinha para onde entregar essa produção. Se entregava essa produção, se vendia esse arroz de forma convencional. Então, a partir de 2005, 2006, a gente iniciou e construiu uma agroindústria de beneficiamento de arroz orgânico. Então, a gente recebe também arroz de assentados aqui do próprio assentamento, de assentamentos aqui do município e também de assentamentos da região. município de Eldorado, município de Viamão e outros assentamentos que produzem arroz orgânico e entregam aqui para a gente armazenar e beneficiar. Então tem o processo da colheita, que agora nesse período a gente está no plantio, em março, abril, inicia a colheita, chega no silo, é feita a secagem, o armazenamento. Por ser um arroz orgânico, ela precisa ter essa secagem antes de entrar no silo, né? Porque se algum bichinho ataca, é difícil o controle, né, de maneira biológica, orgânica. Então, a gente faz quanto mais seco, pronto para beneficiar, menos incidências, né, de insetos, mofo, enfim. Faz o armazenamento, beneficiamento, embala, né, com marca própria, mas também presta serviço de embalagem para outras marcas, como a Corin, que vocês devem conhecer, Corin. Outras, a Raízes do Campo, que agora é uma marca própria do movimento, marca própria da Copan também, tem o estoque e a venda. A venda do arroz orgânico, ela é cerca de 70%, 60% a 70% para mercado institucional, para PA, PNAE, enfim, para Conab, a gente vendia bastante também, mas agora é mais PNAE. E também realiza venda direta para pequenos armazéns, pessoa física, mas representa em torno de 30% a 40%. Também temos a padaria, que ela iniciou em 2015 como uma necessidade interna para suprir o mercado, tanto a necessidade dos sócios, né, que tinham que comprar pão fora ou fazer em casa, e também a loja da Reforma Agrária no Mercado Público em Porto Alegre. Hoje a gente atende tanto sócios quanto a loja, que agora é Armazém do Campo, e também vendas institucionais, como para escolas do município, escolas estaduais também. A padaria tem uma pequena produção, em torno de 3, 4 mil quilos por mês. Ano que vem a gente talvez vai ter que diminuir essa produção também. E também temos a parte dos serviços. A cooperativa possui um refeitório para os associados, que funciona de segunda a sexta, somente no almoço, como para tentar dar uma qualidade de vida para o associado, né? Trabalho pesado, ter que chegar em casa, fazer almoço. Então, faz muitos anos que a gente possui refeitório. Tem também o escritório, que é onde eu trabalho, que é o setor administrativo de toda a cooperativa, que centraliza toda a parte contábil, financeira, enfim, de vendas, comercial. E também tem a ciranda, que é a creche, né? A gente chama de ciranda, para as crianças, filhos dos associados, que até alguns anos atrás eram filhos dos sócios fundadores, hoje já são filhos dos filhos, né, que estão na ciranda. Então, a ciranda sempre existiu para poder, enquanto os pais trabalham, né, deixar essas crianças com alguém também de confiança, que é os próprios associados que, do setor que tocam. Né? Então, tem essa foto mais antiga, né, da ciranda, das crianças da minha época. E também, atualmente, a ciranda segue funcionando. Também temos espaços de lazer, que é um ginásio de esportes com quadra de futsal e um campo, né, de futebol 11 e futebol 7 também. Temos grupos, os associados, tanto sócios quanto até mesmo participantes da comunidade, times de futebol feminino, futebol masculino, jovem, veteranos, as crianças também têm um time, então também tem alguns espaços de lazer. Antes da pandemia, a gente realizava as festas também, encontros, datas comemorativas, Natal, Páscoa, reuniam todos da cooperativa, e também uma vez por ano era realizada a festa de aniversário da cooperativa, que a gente fornecia mais ou menos 1.500 almoços. Com a pandemia, a gente teve que parar, mas espero que que retorne logo. Então, mais ou menos, os produtos que a cooperativa tem hoje seriam os produtos de padaria, pão branco integral, cuca recheada, biscoitos. Na questão dos suínos, a suíno vivo também, a carne suína, o leite in natura, também temos alguma coisa de mel e o arroz, né? O arroz parboilizado, o arroz agulhinha, o arroz integral e o cateto integral e polido também. Isso é um pouco do que é a cooperativa, né? Então, nessa foto, para demonstrar um pouco onde está localizada cada coisa, tem a agrovila, a parte da agroindústria, o centro social, as vacas, o abatedor atual e onde vai ser o abatedor novo e o beneficiamento de arroz. O abatedor novo, aí eu quero entrar agora em outro assunto, né, que a gente combinou com as meninas para comentar um pouco, que é o financiamento que a gente teve para a construção desse grande projeto. Ele iniciou em 2015, 2016, com recursos do BNDES, que a gente conseguiu um projeto, que metade do projeto era fundo perdido, era recurso do BNDES, e metade era contrapartida. Só que com o passar dos anos e as mudanças que teve no projeto, esse recurso acabou sendo insuficiente para a gente poder concluir a planta nova, né? Para poder concluir e operar da melhor maneira possível. Então, o valor do projeto inicial deu para erguer paredes. Aí, a gente precisou buscar recursos, né, para poder concluir e adaptar toda a parte da agroindústria, do próprio abate. Então, fazer o que fosse necessário para finalizar o projeto. Já no início do projeto já tinha um acordo também com o Banco do Brasil, a gente buscou um financiamento Pronaf Agroindústria, que conseguiu para comprar alguns equipamentos para a agroindústria, que seria a nossa contrapartida, né, nesse projeto do BNDES, mas também tivemos que buscar outros recursos. Conseguimos antes, né, do governo atual um recurso também do INCRA para poder... um recurso que o INCRA tinha para financiar também agroindústrias, mas também tivemos que buscar recursos com o BRDE, via Cresol, e apareceu para nós, final de 2019, começo de 2020, o Finapop. O que foi o Finapop? Que é um programa de financiamento popular da agricultura familiar para a produção de alimentos saudáveis. Os idealizadores, né, do Finapop foi o economista Eduardo Moreira, junto com membros do MST, da Secretaria Nacional. Ele trouxe o parceiro da securitizadora Gaia, que é o João Pacífico, e eles iniciaram essa ideia do Finapop, junto com o movimento. Deram início, então, em 2020, vieram conhecer a cooperativa, conhecer assentamento e começaram, né, deram início a esse tipo de financiamento, que são pessoas, que eram pessoas que tinham recursos e queriam investir em algum projeto popular de alimentação saudável, né, agricultura familiar. Nós fomos a primeira cooperativa beneficiada, né, desse projeto. A gente captou cerca de 1,5 milhão desse recurso para poder finalizar esse projeto do frigorífico novo. Então, o que é o Finapop? Vou tentar explicar mais ou menos. Ele é um movimento de captação de recursos em construção com iniciativa das organizações e cooperativas vinculadas ao MST e vários parceiros simpatizantes da luta pela reforma agrária. Ele é uma modalidade possíveis dos certificados de recebíveis do agronegócio, que é o CRA, que é dentro do Finapop. Quem faz, ou pelo menos fez para nós, era essa a intermediação e administração desse recurso, foi a securitizadora Gaia. Então, que é esse órgão financeiro. Então, a primeira operação desse financiamento foi, beneficiou a Copan, né, que é a nossa cooperativa, e a segunda, que foi esse ano, ela foi um pouco mais focada na região Nordeste, para receber linhas de crédito financeiro para aprimorar as cadeias produtivas e distribuição de alimentos da reforma agrária. Teve também cooperativas do Paraná, mas foi um bolo maior, né, de recursos que foram captados pelo Finapop, e também foi aberto para a população em geral, para quem quisesse contribuir, né, com as cooperativas de reforma agrária, foi aberto para esse financiamento. O Finapop ele ainda não está bem consolidado, ele é uma ideia, uma inspiração, né, desses economistas, principalmente Eduardo Moreira, com base no banco da Holanda, que teve essa iniciativa de você que tem recursos para investir, ao invés de colocar num banco e não saber o que está financiando, investir em algo que você sabe onde vai ser aplicado. Então, o Finapop ele busca financiar, né, esses projetos para a produção de alimentos saudáveis em assentamentos de todo o país. Ele ainda está caminhando, né? Ele é um movimento de financiamento popular, não é um banco, não é um fundo de investimentos, e sim são pessoas que estão despertando, olhando, né, para essa situação de injustiça do país e querem dar a sua parcela de contribuição, né, o que diz o Eduardo Moreira. Tem alguns materiais, alguns links no YouTube, Brasil de Fato, enfim, até no próprio movimento, que tentam explicar um pouco melhor, né, o que seria o Finapop. A grande diferença dele, né, o diferencial do Finapop é que ele pode ser exemplificado a partir de uma situação comum, que são aqueles brasileiros que têm poupança nos bancos públicos ou privados, não têm conhecimento de onde o seu dinheiro pode, o que, que ele pode estar financiando, e os bancos eles não são um fim, são um meio, os quais dão direcionamento aos recursos financeiros das pessoas físicas e jurídicas. No Finapop isso muda. O investidor, além de saber o destino do seu dinheiro, ele pode escolher que tipo de projeto que ele quer investir. Então, hoje a poupança ela rende em torno de 2%, 2,1%, né, ao mês, ao ano. O Finapop, a pessoa que for investir também tem um rendimento melhor, que é cerca de 4% a 5%. E as cooperativas que fazem esse financiamento também têm um juros menor para pagar, que é de cerca de 5,5%. Também tem a taxa administrativa. Hoje, um Pronaf, às vezes, ele pode ser até um pouco mais em conta, dependendo, né, da situação, mas está sendo, com esse atual governo, também é muito difícil de ser acessado. Então, tem uma burocracia muito complicada, e o Finapop ele vem para tentar facilitar o acesso também das cooperativas, né, associações, a um recurso para poder financiar a sua produção. Como eu falei, né, o Finapop ele ainda é um experimento, a gente não está iniciando, pretende-se continuar, porque foi um sucesso a última captação de recursos, né, muitas pessoas quiseram investir e não conseguiram, porque estava um limite de valor de captação, que já tinham cooperativas para ser destinado esse valor. Muitas pessoas, o valor foi captado e havia pessoas que queriam continuar, né, queriam contribuir. E, enfim, acredito que no próximo período, nos próximos meses, vai ser aberto novamente para esse investimento e financiamento. A nossa gestão aqui da cooperativa, ela reflete um pouco do porquê eu acredito que nós somos a primeira cooperativa a ser testada também pelo Finapop, porque a gente conseguiu esses outros financiamentos também, porque a gente sempre teve uma boa relação um bom pagamento de contas, uma boa organização interna também. Então, como esse projeto estava andando, estava indo bem, né, estava conseguindo recursos, mas ainda precisava, né, um pouco para a conclusão. Então, eu acredito que também a parte da gestão faz parte do porquê que a gente, né, iniciou também o Finapop. A nossa gestão, ela é toda também coletiva. Então, ela também, essas fotos que vocês enxergam, é da nossa realidade diária. São reuniões semanais, mensais, anuais, de organização do trabalho e da vida cooperada. Então, para tentar entender um pouco, a cooperativa, como toda cooperativa, o órgão maior é a Assembleia Geral, que são todos os sócios, cada sócio um voto, independente se é jovem, se é veterano, se é recém-associado, né? Cada sócio tem o poder de voto, um sócio um voto. Também temos o Conselho Fiscal, que é para fiscalizar um pouco as contas, a administração da cooperativa. O Conselho Diretivo, que a gente chama de direção, que são legalmente 5 associados, mas no último período a gente colocou 6 associados para poder inserir mais um jovem. Então, para poder ter jovens também na parte administrativa, na direção. Porque o conselho administrativo, que a gente chama de coordenação, também tem muitos jovens. A coordenação, ela é composta por um coordenador e um vice de cada setor. Então, aqui nessa imagem, no organograma da cooperativa, cada parte representa um setor. Então, tem o setor da lavoura, que tem um coordenador e um vice. Tem o setor da agroindústria do arroz, que sim, está ligado também à lavoura, mas é um setor próprio, né, de produção. Então, o setor da agroindústria do arroz, que tem um coordenador e um vice. O setor do leite, né, da produção leiteira. O setor dos suínos. O setor do abatedor. E o setor administrativo. Que esse setor, por serem... São 4 mini-setores, porque são menores pessoas, né? Então, são poucas pessoas que se reúnem como um setor só. Então, nesse setor administrativo, tem o setor, mini-setor do escritório, setor do refeitório, setor da ciranda e o setor da padaria. Então, são 6 setores, com cada setor com um coordenador e um vice, que se reúnem semanalmente para fazer a organização do trabalho. No geral da cooperativa, o que a gente pode passar, né, é a questão da organização, da avaliação que é feita anualmente cada setor, geral e específica, né, geral da cooperativa como um todo, como que está, né, a coordenação, a direção, os financiamentos, né, investimentos... As instâncias que se reúnem para fazer essa avaliação, que são os setores, a direção também se reúne, a coordenação, o conselho fiscal. E depois da avaliação vem o planejamento. Então é feito um planejamento de cada dos setores, os setores se reúnem, fazem um planejamento tanto dos dados técnicos quanto dos dados econômicos, com base também na avaliação. É feito um planejamento mensal de cada setor com relação a dados técnicos, dados econômicos, também um planejamento anual que é feito, né, durante pro ano todo, pega essas informações mensais e faz um planejamento anual, também um planejamento geral específico de financeiro, né, o que a cooperativa vai ter de financeiro e investimentos. Com relação a algumas ferramentas que a gente utiliza, semanalmente os setores, a coordenação se reúne, faz um planejamento, né, uma avaliação de como foi a semana, então os coordenadores se reúnem, dão uma olhada para trás, né, como que foi a semana, foi feito o que foi planejado, programa a próxima semana. Então, semana que vem vai ser feito isso, vai ser feito aquilo, no meu setor, no teu setor. Tem uma informes gerais também, informes gerais do setor e gerais também da cooperativa. Então, os setores se reúnem semanalmente, a coordenação se reúne semanalmente, geralmente era nos sábados, né? Agora vai ser nas sextas. E na segunda, no início da próxima semana, o setor se reúne para ler esse relatório e saber como estão os outros setores e também se organizar enquanto setor para a semana. A direção também se reúne uma vez por semana. Então, esse acompanhamento, né, de todo o trabalho das atividades da cooperativa é feito semanalmente. Com relação à avaliação e planejamento, esse é, é anual. Então, são feitos planejados os objetivos, diretrizes, né, com base nos resultados, nos processos, nos recursos e nas pessoas. Que essa questão eu vou entrar um pouquinho mais para frente, que é um modelo que a gente teve uma assessoria para nos ajudar, né, a fazer esse planejamento. São feitos planejamentos dos dados técnicos e também dos resultados econômicos. Também, com base, né, em cada um desses itens, os setores variam, né, nos custos variáveis, tem outros custos variáveis, mas os custos fixos é basicamente todo setor tem o mesmo, que é mão de obra, as máquinas, a luz, segurança e as taxas e juros, também administrativo. É feito também o planejamento dos investimentos. O setor precisa melhorar em questão de estrutura, até mesmo manutenção. Então, são feitos planejamento dos investimentos, o valor que mais ou menos esse investimento vai ter e qual vai ser a fonte de recursos, se consegue com recurso próprio ou precisa fazer algum financiamento. Esse planejamento, principalmente econômico e de investimento, ele passa pelo financeiro da cooperativa, que vai aprovar ou não. E também é feito um planejamento geral, né? Essas informações dos setores vão para um documento anual que é feito o acompanhamento mensal dos setores da cooperativa como um todo. Mensalmente, a gente também faz a prestação de contas. Então, assembleias, né? Antes eram em assembleias, agora a gente até retomou algumas assembleias, mas ainda não é frequente. Mas os dados, tanto econômicos quanto técnicos e gerais da cooperativa, os setores têm acesso mensalmente para fazer um acompanhamento daquilo que foi planejado e daquilo que está sendo executado. Isso com relação ao mês e também ao acumulado, de janeiro para cá, o que a gente tinha planejado. O que está sendo executado, está, né, sendo conforme, o que se não está, o porquê. Então, é feito esse acompanhamento setor por setor e, no geral, da cooperativa, nas prestações de contas que são mensais. Então, essas prestações de contas também são necessárias para os outros setores entender como que está o funcionamento, né, de cada setor e também, no final, o montante da cooperativa, como que está se comportando, tanto em dados técnicos como econômicos também. Também tem a questão da ferramenta, que é um modelo de gestão para cooperativas e associações, que ela foi desenvolvida em parceria com a Mondragon, Mundo Kid, né, a Fundação Mundo Kid, e o MST, que foi feita uma adaptação. Então, toda a parte de avaliação, planejamento e acompanhamento também de como que está sendo, né, a cooperativa, do dia a dia, semanal, mensal e anual, ele pode ser feito com base nessa ferramenta. Essa ferramenta procura sentir como que está a cooperativa. Você passa a pensar que resultados que se quer chegar, então se começa a planejar e avaliar, enfim, com base nos resultados, que resultados, um planejamento, que resultados que a gente quer chegar, com relação aos clientes, à pessoa, enquanto uma empresa social, né? Enfim, se planeja os resultados com base nos princípios, depois se planeja os processos, né? Planificando que tipo de processos que se tem com relação à produção, à logística, à venda, às pessoas, né? O econômico, financeiro. Se planifica os tipos de processos que se tem, processos-chave e processos de apoio. Depois da questão dos processos, tem a questão de recursos, tá? E agora, né? Que recursos que a gente tem para chegar nesses resultados que a gente quer chegar? Então, organizacionais, recursos políticos, estatutos, as normas, né? A estrutura organizativa da cooperativa. A questão de se pensar e se planejar a partir dos resultados, né? Onde se quer chegar, com base nas pessoas, né? Nos clientes, enquanto uma empresa social. Depois, pensar em que processos que a gente precisa fazer, né? Que processos que se tem que planejar com relação à produção, à logística, às vendas. Processos chaves e processos de apoio também. Depois a gente pensa com relação aos recursos, que recursos que a gente tem para chegar nesses resultados, recursos organizacionais, físicos, não físicos e financeiros. Organizacionais enquanto aos estatutos, as normas, né, que a cooperativa tem, as planificações, né, os processos que se tem, a estrutura de gestão e de social da cooperativa, as dinâmicas de coordenação, que recursos organizacionais que se tem. Também se pensa nos recursos físicos, que são os terrenos, né, os prédios, os maquinários, equipamentos e as matérias-primas, produtos. Também não físicos, como a marca, né, no nosso caso a própria Copan é a nossa marca, né, e também financeiros, os créditos, né, alguns financiamentos que se tem também são recursos. E depois se pensa nas pessoas, enquanto uma valorização também, né, dessas pessoas que estão envolvidas no trabalho diário. No diálogo, na consciência, compromisso com o trabalho, educação, formação, para depois, no dia a dia, ter o fazer. Então, se pensa de trás para frente, né, se planeja, e depois, no dia a dia, se faz para frente buscando os resultados. Essa parceria com a Mondragon, Mundo Kid, eu vou tentar explicar um pouco o que é. A Mondragon ela é o maior complexo de cooperativas do mundo, que é hoje a Mondragon é como se fosse uma confederação, como uma, no nosso caso, como era a Concrab, né, agora o Unicof, se eu não me engano, e no caso das cooperativas convencionais, a OCB. Ela reúne diversas cooperativas do País Basco, que é na Espanha, que são cooperativas fundadas há muitos anos atrás, que fazem parte hoje, né, do complexo da Mondragon. Elas se dividem também em cooperativas de indústria, que eles, o foco maior, né, das cooperativas da Mondragon é as cooperativas de indústria, que eles têm um complexo industrial de automação, componentes para automação, elevação, de construção, máquinas, ferramentas, engenharia, serviços, equipamentos, enfim, a maior porcentagem, né, das cooperativas que compõem o grupo Mondragon são cooperativas industriais, 47%. Também tem cooperativas de finanças, que são principalmente Caixa Laboral, que é um banco próprio, e Largo Naro, que é uma previdência social própria também dessas cooperativas. Também tem cooperativas de conhecimento, que são na área de universidades e das escolas e castolas, que são escolas também cooperativadas. E na parte da distribuição, também tem uma grande parte, né, dos cooperados da Mondragon, né, na questão do consumo, que são empresas de distribuição, enfim, de mercados, mini mercados, um complexo todo de distribuição e consumo. Essas cooperativas, elas também têm uma organização em assembleia, tem representantes de cada uma dessas pequenas comissões de cooperativas, tem uma presidência e tem um conselho geral. Os princípios básicos, né, das cooperativas da Mondragon, então, a representação não pretende marcar nenhum critério de priorização, mas estender algum senso de inter-relação entre eles. Então, no centro está a educação, que ela é representada como sendo o princípio mais transversal, que se alimenta de todos os outros, e a soberania do trabalho, que é coberta pelos outros 5 princípios que têm caráter interno à própria cooperativa, que é o caráter instrumental e subordinado de capital, organização democrática, também como as nossas cooperativas, né, a questão da adesão livre, a participação na gestão e solidariedade retributiva. Também tem princípios relacionados à ação dos cooperativos no exterior, que seriam a intercooperação, a transformação social e o caráter universal. As cooperativas deles, eles falam bastante na questão que são cooperativas voltadas para o ser humano, que tem muitas cooperativas ou empresas que são voltadas para a questão do capital. As cooperativas deles têm como centro as pessoas, né, o ser humano. Dentro, né, dessa questão, eles também têm os fundos, né, todas as cooperativas, assim como as nossas cooperativas também têm fundos obrigatórios, e eles têm uma porcentagem maior de fundos para questões sociais. E dentro desses fundos, uma parte vai para a Fundação Mundo Kid, que por meio de ações sociais, tanto no norte quanto no sul, a Fundação Mundo Kid melhora a vida de cerca de 800 pessoas na África e na América Latina. Hoje a Mondragon é isso, são 81 mil pessoas envolvidas, cerca de 98 cooperativas, que também estão em 44 países. As cooperativas filiais estão no País Basco, né, mas também tem as matrizes, né, no País Basco, e também tem as filiais em outros países. O que, que é a Fundação Mundo Kid, que é onde chega em nós aqui, né, no Rio Grande do Sul, no Brasil todo, né, no MST. Então, a Fundação Mundo Kid é um projeto que nasceu para cooperar com os povos do Sul. Eles falam muito da questão de tentar retribuir um pouco a exploração que os povos antigos, né, os espanhóis, os portugueses fizeram, né, nos nossos países, compartilhando um pouco da experiência deles, né, meios e saberes cooperativos para promover o desenvolvimento autogestionário e integral. Então, a Mundo Kid, ela nasceu em 99, em Guipúzcoa, onde o espírito cooperativo faz parte do DNA do local, que é onde nasceu a Mondragon. Então, também nasceu a Mundo Kid, que é uma fundação que iniciou como uma ONG e depois se transformou como uma fundação. O objetivo é capacitar e fornecer ferramentas de transformação para as pessoas, promover o desenvolvimento socioeconômico e de suas comunidades. A Mundo Kid, ela conta com o apoio institucional das cooperativas de Mondragon, mas também recebe recursos do governo basco e também espanhol, e também de pessoas individuais, né, físicas e jurídicas que querem contribuir com a fundação. Ela foca em duas linhas de trabalho, com o objetivo de tentar contribuir com o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, fixados em 2030, né, para o ano 2030 pela ONU, atuando na África, né, na área de desenvolvimento socioeconômico regional, e na América do Sul, no fortalecimento organizacional. Então, na América do Sul, eles estão no Brasil, na Colômbia, no Equador, e se eu não me engano tem mais um outro país, que eles enviam representantes né, pessoas que querem contribuir, né, com esses países e com essas organizações. No Brasil, a principal função é ajudar a promover o desenvolvimento socioeconômico das famílias assentadas e acampadas pertencentes ao movimento dos trabalhadores sem terras, pertencentes ao MST, formando populações locais de referências em gestão para melhorar o desenvolvimento do desempenho, né, do cooperativismo, da promoção, produção e comercialização. Então, são cerca de 28.700 beneficiários, a maior parte mulheres, 51%. Hoje, eles atuam mais ou menos com 22 cooperativas, acompanhadas em 5 estados, né, que é principalmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e estados do Nordeste, com 5.600 associados dessas cooperativas, e também na abertura de 8 novas lojas de marketing de produção orgânica. E essas lojas seriam os armazéns do campo, que estão presentes em muitos estados hoje do país. A Mundo Kid, para nós, chegou, né, representantes, né, um cooperante deles, que fazia parte das cooperativas do Complexo Mondragão e resolveu contribuir com a Mundo Kid. Faz uns 5 anos, mais ou menos, que a gente tem esse acompanhamento. O nosso salto de qualidade na questão da gestão e organização é incrível, assim, é muito visível. Porque antes, a gente fala, né, os associados comentam que era muito só produzir. Tá, e daí depois faz o quê? Né? Como que comercializa? Como que se organiza? As reuniões eram mensais? Quando aconteciam? Planejamento anual a gente sempre teve, mas esse acompanhamento, né, que hoje se tem da questão da avaliação, do planejamento, melhoria das nossas ferramentas, começou muito com esse acompanhamento dos cooperantes da Mundo Kid, dos básicos, né, que a gente chama. Então, a equipe no Brasil, ela oferece assistência técnica e suporte para 22 cooperativas em 5 estados, né, do início da agroindústria à expansão da rede de lojas de produtos agroecológicos. Também assessoram em processos de vendas centralizados e programas de compra pública de alimentos. Para isso foi definido um modelo de gestão próprio, que é aquele que eu apresentei, que se implementa com um diagnóstico inicial para conhecer as necessidades de cada cooperativa. E a partir dela é apresentado um plano de melhoria de gestão e o âmbito social da mesma. Então é feita essa avaliação, né, apontando quais as necessidades que as cooperativas têm, e depois se faz um plano de acompanhamento e melhoria, né, da gestão e também social das cooperativas. Faz uns 2 anos que foi iniciado também um projeto GayCop, que é a Mundo Kid, em parcerias também com cooperativas do Complexo da Mondragão e cooperativas do Brasil. Então, agora, início de novembro, dia 7 de novembro, 8 cooperados de 4 cooperativas da MST estiveram no País Basco para estrear, né, essa colaboração com cooperativas do Complexo da Mondragão. Eu tive o prazer de estar lá com eles durante 10 dias, conhecendo um pouco, né, das cooperativas e fazendo essa troca de experiências. Então, cada cooperativa, a Copan, Copave, Cooperunião e Caminhos do Saber, tinha uma cooperativa específica, né, da Mondragão para conhecer tanto os processos deles enquanto cooperativas, mas no nosso caso, a Copan fez troca com a Copresse, que é uma cooperativa deles lá, focando um pouco mais nas questões de comercialização. Isso ligado também à nossa necessidade com o abatedor novo, né? Que a gente vai precisar melhorar nossos processos de comercialização, logística, vendas. Então, também essa troca que se teve, né, no projeto GayCop, para tentar focar um pouco na questão da comercialização. Da parte deles, das cooperativas deles, eles vão vir ano que vem nos visitar também. Eles querem aprender um pouco mais do nosso sistema organizativo enquanto cooperativa em relação também à transformação social. Então, o foco deles é essa transformação social. Então, enfim, a gente esteve lá, né, há pouco tempo, participando e fazendo essa troca de experiências com eles. E esse projeto vai seguir por mais um tempo. E isso tudo também para tentar melhorar e dar um salto na questão da nossa gestão, da nossa organização enquanto cooperativa e também enquanto MST. Dar um salto de qualidade e poder contribuir melhor, né, nos nossos espaços. Seria mais ou menos isso. Depois, trazendo novamente a questão desse modelo de gestão que foi construído em conjunto, né, com os cooperantes da Mundokid que vieram no Brasil, que eles utilizam muitas ferramentas de gestão, muitas ferramentas de controle. Foi elaborado, né, esse tipo de modelo, eles também, de certa forma, usam neles, mas foi adaptado um pouco mais para a nossa realidade. Então, esse modelo ele pode ser usado também em qualquer organização. caipiratechlab.silo.org.br